Quadras de música. Música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 163ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão exclusivamente dedicada à queima das fitas e, desta feita, mencionaremos a semana académica que se vive nas cidades de Coimbra e Porto, uma confluência que, apesar de não ser carnaval, ninguém levará a mal. As quadras temporais centrar-se-ão nos dias de Queima das Fitas 2013, que, na cidade invicta, se iniciaram na madrugada de domingo 5 de maio e terão o seu epílogo daqui a 2 dias, domingo 12 do mesmo mês. Na cidade dos estudantes, as festividades arrancaram na quinta-feira passada, dia 2 de maio, e terminarão precisamente hoje, 10 de maio. Por essa razão, e numa emissão cuja banda sonora será da responsabilidade de tunas ligadas às universidades das duas referidas cidades, Rimou e Efertate, iniciamos com a interpretação da balada da despedida do 6º ano médico de 1958, que sublinha o encanto de Coimbra. Segue-se a tuna de medicina de Coimbra, que, retratando parte do traje académico, canta Capas Negras. Histórias de vento, as vozes que vento, eterna e doce balada, e atrás de uma janela, escuta uma alma encantada, e aquela linda donzela, calada não disse nada. Histórias de vento, as vozes cantando, eterna e doce balada, e atrás de uma janela, escuta uma alma encantada, e aquela linda donzela, calada não disse nada. Capas negras, Santa Clara, ouçamos um poema de Fernando Pessoa, considerado por muitos leitores e críticos o melhor poeta português do século XX.

A próxima melodia é um original de Ari Macedo e Ayrton Amorim. Foi gravada pela primeira vez por Linda Batista. Composta em 1950, será de seguida interpretada pela Tuna Universitária do Porto. Tem o título Madalena. Chora, como eu chorava. Nesta sequência de viagens alternadas a Coimbra e Porto, daremos espaço à Tuna Estudantina Universitária de Coimbra, que, ao vivo, irá tentar sair de mansinho, deixando para trás um traçadinho. Mas não acerto o tom, esta vez. segue-se não uma versão, mas um original dos próprios intérpretes. Trata-se de uma atuação da Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto com Desconfia. Quando numa noite fria tua noiva te falar para ires visitar, desconfia. E se houver uma tia que por não saber cuidar, a boca te faz esperar, desconfia. E quando lhe romper o dia e ela se precisar, estado a estudar, desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa que diga e disser, desconfia. Desconfia de quem é, mas não sabes que não é ninguém. Te falar para ir visitar, desconfia. E se houver uma tia que por não saber cantar, a porta te faz esperar, desconfia. E quando lhe romper o dia e ela se usar, porque estava a estudar, desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa, o que diga e disser, desconfia. Desconfia do que é, mas não sabes se não é ninguém. Das despedidas desta nossa singela emissão, a Tuna da Faculdade de Medicina de Coimbra abandona o nosso programa e a cidade do centro do nosso belo país, Portugal. Escutemos Balada de Despedida do 5º Ano Jurídico de Coimbra. Sentes que um tempo acabou. Balada. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à Queima das Fitas 2013, a semana académica que em Coimbra terminará hoje, sexta-feira, 10 de maio, e no Porto irá fechar no próximo domingo, dia 12 de maio. A banda sonora esteve a cargo de tunas académicas destas duas cidades. E, para encerrar, e porque vamos partir, escutemos, retirado de um concerto, Balada para os que partem. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Em troca. corações que têm e sofrem longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Muito obrigado.